As mulheres, em silêncio recolhido, quase já só martírio, montaram a geografia da sala. Sobre o tapete que o sol desinfetara, a grande mesa estendida em toda a sua pomposa dimensão. Sobre o tempo velho e gasto de tantos cotovelos pensativos e dramas e festas e assim assim, a longa toalha branca, burca de mil afetos, o disfarce feito linguagem. E sobre a toalha, os pratos do serviço, os talheres de prata, o conjunto de copos, os guardanapos bordados à mão dos dias de festa. E à volta da mesa, num abraço apertado, as cadeiras de verga, alinhadas com geométrica precisão. O cão à porta vigiava o labor. E depois a família chegou. E o avô deu graças. E as crianças, embora esfomeadas, domaram a impaciência, suspenderam a ânsia, juntaram as mãos e esperaram que a cerimónia terminasse, enquanto vigiavam os adultos, por entre os intervalos dos dedos das mãos armadas em oração. E quando todos disseram amém, os guardanapos voaram da mesa para as mãos e das mãos para os colos, como se o colo fosse mesa e a mesa fôssemos nós. E quando a terrina da sopa chegou, condizia com as ramagens que a tia escolhera para o centro de mesa e era coisa viva, dialogante, articulada entre uns fetos levíssimos, hortênsias bebés e cachos de violetas em apneia falante. E depois a travessa do conduto, e o barulho dos talheres em conversa aguda com a cerâmica, e a anuência geral, e os olhares de aprovação para a avó, que sorria intimamente e com os olhos. E os homens, que pouco a pouco iam alargando os nós das gravatas. E as laranjas, doces de mel citrínico da laranjeira do quintal. E o pão de ló cozido no forno de lenha. E o pudim. E o licor de tangerina para as senhoras. E o brandy para os homens. E por fim, o chá para todos. E por entre os ponteiros do tempo, que lentamente escorria no relógio da sala, lamuriente, a digestão geralmente. Thank you.